Portal do Arrocha. Furacão da Vilozinha, vem. Sente a minha pegada e vai. Hoje eu tô sem limite, hoje eu vou beber. Hoje eu não assumo nada do que eu vou fazer. Hoje eu tô sem limite, hoje eu vou beber. Hoje eu não assumo nada do que eu vou fazer. Pegou, beijo, soltou. Pegou, beijo, soltou. Se o clima esquentar, te levo pra fazer amor. Pegou, beijo, soltou. Pegou, beijo, soltou. Se o clima esquentar, te levo pra fazer amor. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Aumenta o som do carro que a novinha quer descer. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Tchacu, tchacu, tchê, tchê. Vem! Vem que vem, furacão da Biluzinha. Alô, Genival, conhecido Mingau da Emplacadora Coité, Bamel e Bande Azul. Hoje eu tô sem limite, hoje eu vou beber. Hoje eu não assumo nada do que eu vou fazer. Hoje eu tô sem limite, hoje eu vou beber. Hoje eu não assumo nada do que eu vou fazer. Pegou, beijo, soltou. Pegou, beijo, soltou. Se o clima esquentar, te levo pra fazer amor. Pegou, beijo, soltou. Pegou, beijo, soltou. Se o clima esquentar, te levo pra fazer amor. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Tchacu, tchacu, tchê. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Vem que vem. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Hoje eu vou beber. Hoje eu não assumo nada do que eu vou fazer. Hoje eu tô sem limite. Hoje eu vou beber. Hoje eu não assumo nada do que eu vou fazer. Pegou, beijou, soltou. Pegou, beijou, soltou. Se o clima esquentar, te levo pra fazer amor. Pegou, beijou, soltou. Pegou, beijou, soltou. Se o clima esquentar, te levo pra fazer amor. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Tchacu, tchacu. Vem que vem. É tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. É tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Aumenta o som do carro que a novinha quer descer. É tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. É tchacu, tchacu, tchê, tchê, tchê. Aumenta o som do carro que a novinha quer descer. Vem com a Biluzinha. Senta essa